dor e agonia por esse trabalho. Tantas noites mal dormidas, tantas noites em um demorado. Tanta pedra no caminho, mas a Deus eu me consagro e entrego meu trabalho. Meu fardo pesado e agradeço a Deus por tudo que aprendi. Eu glorifico a Deus, me deu o que eu quis. Que eu passei foi grande escola para a minha vida. Assim que eu aprendi, uso a minha sabedoria. Pessoas que me ajudaram, me estenderam a mão. De manhã, meia madrugada, toda na oração. Pastor Romero Guerreiro me ensina, na verdade, meus aliados são meu lado com responsabilidade. Minha noiva Janaína sempre por me orando. Minha mãe desde criança sempre me aconselhando. Pastor Francisco me ensinando a trabalhar com o som. Os manos da Renascer, equipe de decisão. Existem muitas pessoas que ajudaram minha vida. Por causa desses e outros eu continuo na rima. Felizmente ao contrário, muitos tentaram me parar. Mas pra vergonha do diabo eu vou continuar. Minha luta não é contra a carne, eu vou continuar. Jesus me capacita, eu vou continuar. Não existe tristeza nem luta que vai me fazer parar. Eu continuo lutando enquanto Deus mandar. Muitos criticam meu trabalho, muitos fecham as portas. Outros falam mentiras, agindo como um hipócrita. Só não tem consciência, vão prestar conta pra Deus. Falando mal do meu nome, você é meu fariseu. Sou só um templo consagrado, eu me santifico. Guerreiro santo na batalha contra o inimigo. Que quer fazer com você como ele fez com Jesus. No fim, estarei no céu com os querubins. O louvor fluirá ali. E o Senhor Deus assim me guiará. Livre estarei com amor. Entrego a ti, ao meu Senhor. No fim. Se pendurado na cruz com uma lança do lado, uma coroa de espinhos, as mãos e os pés pregados. O diabo contando vitória antes do tempo. Ao pé da cruz gritarias de ouro. Os vozes latentes da escuridão tomou conta da terra. Em todo canto só se via trevas. Imaginando a festa que se fizera no inferno. O diabo sorrindo, principados inquietos, mas sem que esperasse. Houve um terremoto na porta. O inimigo furioso foi ver quem incomoda. De repente, uma vez você tem pra onde correr. De cara a cara com o dono da plenitude do poder. Ajoelhado na frente dos seus subordinados. Pelo Senhor Jesus Cristo havia sido pisado. Sem ter escolha, teve que entregar a chave da vida. E é por esse motivo que eu continuo na rima e eu não me calo. Diante disso tudo eu não paro. Canibais satanistas querem arrancar sua cabeça. Sacrificar o teu sangue pra que o diabo beba. Cagueta, cagueta, leva tiro de escopeta. Satanás quer tua alma, se entrega, se conventa. Foram 30 moedas que compraram a vida. Por essa vida altos manos encontraram a saída. Deixei o crime aprender pelo caminho eterno. Graças a Deus, glória a Deus, eu tô livre do inferno. Ali, o Senhor Deus assim me guiará. Guidador, livre estarei com amor. Entrego a ti, ao meu Senhor. No fim.